같이 acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu, tchururu. Ei pai, olhando pra você, sabia que cuidarias de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu, tchururu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. Todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Eu sei que nunca me deixou. Sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração.